170. 170. Chame Cedro Recife, 126, décima 8, 5, boa noite. 2685, boa noite, boa. Salvador, boa noite, Coach Cargo 9074, na sua escuta. Boa noite, Coach Cargo 9074, contato radar, boa nível 340, saída da Elva na frente, Leda. Ok, na frente, Leda, 340 é o nível, Coach Cargo. Voo 9434. Boa noite, informação Bravo, aguarde instante, cópia. Prepare e sair da Arvor, Elefa. Ok, aguardando Arvor, Elefa. 9434. Uno 92, me escuta? Ah, escuta, prossiga. Uno 192, autorizado Recife, via Cruzeiro 17, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5010, controle 120, décima 8. Posso autorizar para Recife, via Cruzeiro 17, nível 370, decolando a 10 com primeira curva à esquerda, apareceu Puca, Jamo, Caju, 5010208, controle. Voo 1192, rotejamento correto, posição 12, reporte para o prospecto, saneamento. Reportaremos, muito obrigado. Voo 9434, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 9434. Voo 9434, autorizado com fins, via Cruzeiro 21, reporte conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, após voa Nitbo. Aciona 5573, controle 120, décima 8. Gente, passa o lado com 380. Conforme a nota do plano, pendulou 21. Decola da 10, curva à direita. Arbor, Elefa, após Elefa, Nitbo. 3.5573.220.8. Voo na 4 está na 1-1. Voo 9434, protegimento correto, reporte para o pushback e acionamento. Repórter. Voo 3520 para o pushback e acionamento. 3520 autorizado, pushback e acionamento, reporte fax. Repórter. Voo 3520. Cargo 9074, chame Centro Recife em 125, décima 1, boa noite, bom voo. Recife 125, ano, obrigado, Coach Cargo. 192, pushback summit. Low 1192, autorizado, pushback summit, repostax. Repostax, they go, low 1192. Eu vou no 8910, após o TAP, pode prosseguir na descida. Afirmo, após o TAP, desce 2510, ajuste no 014, autorizado procedimento terminado. Após o TAP, Serra Vitor 366, reporta nacional. Gente, após o TAP, autorizado procedimento, desce a 2500 peça, ajuste no 014, procedimento a Renato de São Novero, vou com o 8910. Então 3520 para o teste, CPOB de 133, a autonomia 2 horas altera o Maceió. Então 3520 autorizado, táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 014, Mongol. 014, obrigado, 1895. bloqueio do Serra Victor 366 com Campa Vista, gol 18910. Sim, 18912, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa noite, bom povo. 295, obrigado, até daqui a pouco. Ligeira no ponto de espera, 900 está pronto, visão para a nave final. 3520, boa noite. Autorizado a linha de decolapso no 0, vento 110 graus, 08 nós. A linha de decolo no 0, 3520. Torre Salvador, boa noite. 1-8-1-2, sinal RNAV, som no 0. 1-8-1-2, boa noite. Tráfego avistado, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Informação, é 219 da TAM, ingressando na cabeceira no 0 para interrolagem. Ciente, o Gol 892 está a 2 milhas para o Serra Victor 372. O Gol 1192, sua vez 44, 3 horas e meia, até na João Pessoa. Qual foi o seu vez? 44. No 1192, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, movou. No 0 no 4, parte 1 no Índia, no ponto de espera vai chamar 1895, gol 1192, obrigado. Gol 1812, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso só no 0, gol 1812. Decola 37, chama controle Salvador 120, décima 8. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3520, decolado na PUCA. 20, bom dia, contato radar, disponível 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, está 3520. Bom dia, autorizado ali, manter no 0. Manter no 0, gol 1192. No solo 39, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, 1219, boa. Oi, Salvador, bom dia, gol 1173, solicitação do 360 Guarulhos. 1173, bom dia. Para a cópia, chama Paulo Salvador 121, décimo 9. 19. autorizado a decolar pistão 0, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado a decolar pistão 0, gol 1192. Fala Salvador, bom dia, gol 1173, solicitação 360 Guarulhos. Gol 1173, formação Bravo, 360 Guarulhos, pronto, cópia. O 1173 autorizado Guarulhos, VPZulu 10, aposta Baté, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5576, controle 120, decimal 8. Sim, autorizado Guarulhos 1360, VPZulu 10, salva 5, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5576, transponder 208, controle. Com 1173, protegimento correto, no 8, reporte pronto para o pushback, saneamento. Chamará Decola 41, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, amigo. Bom dia, gol 1192. Gol 1192, contato radar. Turma tem a nível de gol 370, via Cera Puca. Via Puca para 370, 1192. Zero, chama o centro do Recife, 1, 2, 5, da cima luz. Tá confirmado o centro 3520, chefe? 2, 6, da cima 8, 5, boa noite. 2, 6, 8, 5, obrigado. Ali pro norte, vou deixar o senhor chamar o centro que eu pego diretamente a eles, ok? É, tá bom, então, não tem problema, não se escuta aí pra coisa. Salve, Salvador, sangue. Bravo e Yankee Delta, prossiga, boa noite. Yankee Delta, boa noite, prossiga. Bom dia, Tango, Yankee Delta, solicita autorização de reboque da remota 13 até o portão 4 do Westpac. Tango, Yankee Delta, aguarde para o início. Tango, Yankee Delta. Alto Salvador, 1-8-1-2, vai estar na posição 10, o apresentador com o seu ainda. 1-8-1-2, ele informa aí pra ela. Gol 1192, chame que é pro Recife, 126.85, boa noite, bom voo. 2685, muito obrigado, amigo, bom serviço. Delta Bar. Ok. Salvador, bom dia, Uno 561. Uno 561, bom dia, para Cópia Galeão, chama tráfego Salvador, 121, 19. Eu não copiei a sequência, conta o 121, 19, Uno 561. Seguido 211. Negativo, 121, 19. Desculpa, 121? 19. 219, graças. O Yankee Delta autorizado o início do reboque. Reporte no terminal. Copiado, então, no Yankee Delta. Portaria. Salvador, o 1561. 561, Galeão, formação Bravo, pronto qualquer? Pronto. 1561, autorizado Galeão, vetor 9857, a ponte Moussu, nível 360. Decolada 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, leda após Irume. Aciona 5016, controle 120, destino 8. Gol 1561, está autorizado 360 para o Galeão. Fazer novembro 857, depois Moussa. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, transição Irume. 50 no meio, transponder 1208, controle. Bono 561, cotejamento correto no parte 3, reporte para pushback, assinamento. Vai chamar pushback, assinamento 1561. O no 173, no 8 aguarde. Sim, senhor. Yankee Delta, teria condição de agilizar no rebote? Sim, já. Mateus, mapa Gol 973. Gol 973, é bom já livrando a retaguarda, inicie, chame o táxi. Deixa eu chamar pra você. Para o táxi, chegou 1173, 181 na CPOB, 4 horas e 15 e alterna galeão. 181 a borda? 181. Com 1173, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via pátio 1 no Índia. Ponto de espera, torre 118 e sinal 95, ajuste 1 na 0, 14, por favor. Passagem 295, muito obrigado, uma boa noite. Uno na posição 1 Lima do Pax 3, para o estacionamento. Boa 561, autorizado, que estiver estacionamento até Pax. Autorizado, chamado do Pax, boa, no 561. Gol 1173, decola 06, chama controle Salvador 120, décima 8. Salvador 108, muito obrigado, seu bom dia, até a próxima. Salvador, muito bom dia, 1173, passando 1500. Bom, 1173, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés autorizados direto letra. Sessão 360, após 2 mil direto letra, gol 1173. Prossiga. gente está editando a procura uma gaja aqui, vai chamar mais tarde para o posicionamento aqui. Quente, na 561. Voo 9434, no 11 autorizado, que estiver aqui na manhã para postar. Autorizado, chama aí no site, voo 9434. Solo, bom dia, voo 1811, informação para a autorização Porto Alegre. 811, voo, informação Bravo. Tia Bravo, Papa Alfa, autorizado, via Pesuru 21, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5024, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 para Serra Brava Alfa, Papa Zulu 21 na Alterovia. Decolada 10, curva direita na Arbor, pressão Elefa. 5024, transponde o controle 208, o voo 1811. 1811, fechamento correto, apenas confirmando, após Elefa voa a posição Nítigo, no 10, reporte pronto. Após Elefa, Nítigo, no 10, reportará pronto, o voo 1811, obrigado. Prossiga. Só para informação, nosso database hoje aqui da aeronave, toda a aeronave na verdade mudou hoje, e nosso saída aqui, ela conta a bom mundo. Pode ser essa aí também, a mesma coisa, só saber essa informação? 1811. Aguarde coordenação com o controle, ok? Iremos solicitar Arbor 1, Alfa. Arbor 1, só 1, tem o Alfa. Gente, 1811. Obrigado. 251, 238, muito obrigado, bom dia, até a próxima, não vamos satisfeito. Aí sim, bom dia. Gol 9434, autonomia de 2 horas e 50, alternativa Campinas, POB de 128. Gol 9434, autorizado táxi até o ponto de espera da pistona 0 via Pátio 1, Índia. Ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, meu voo. Gente, Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, 2895, obrigado, bom trabalho, 9434. No 811, coordenação com o controle, não possui a saída Arbor 1. É, eu creio que, como mudou da vez de hoje, essa Arbor 1 é a Arbor. É, eu vou só dar uma conferida aqui com a carta, e se for isso mesmo, se ela bater o profile de saída, a gente vai executar ela. Obrigado. Cliente no 811. Só 9098 Bandinha, voz direto para a revista 366, deixa para 2510, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento terminado e pistão no 0. Ok, a revista 366, deixa no 0 no 4, autorizado terminado no 0 da navegação. Bom dia, 9434, eu vou com 0 no 0. Gol 9434, bom dia, autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 110 graus, 629. Viva na decolar pista 10, gol 9434. Gol 43, para o estacionamento. Gol 1561, autorizado, se estiver acionando é para o táxi. Fala para o táxi, 1561. Gol 9434, decola Zulu 9, chama controle Salvador 120.8. 108, bom dia. Bom dia, o gol 9434. Gol 9434, dando linha contato radar, suba para o nível 380, pós 2006, autorizado direto telefone. Pós 2000, direto telefone, gol 9434, direto. Mike X India, prossiga. Mike X India, estacionado na remota 14 do 41, solicitando autorização de reboque até o gate de número 5. Mike X India, aguarde para início. Mike X India, não aguarde. 1811, Sala Salvador. 8-1-1, prossegue. 1-8-1-1, devido ao reboque, a fim de não ser preterido, teria um estimado para início do puxo? Eu creio que já está finalizando o embarque aqui, que eu vi agora que bateu em terra de aeronave. Eu vou só continuar com o pessoal aqui, já deixar bem 30 segundos. Gente, 1-8-1-1, obrigado. Nada. Estamos passando a ponta agora, acho que no máximo mais 40 segundos, 1 minuto, estamos iniciando aqui na sua quantidade. Gente, 1-8-1-1. Obrigado. Foram 8-1-1, autorizado o Chivex na meta, reporte táxi. Autorizado o Chivex na meta, 8-1-1. Para o táxi, gol 1 561, 162.